Tá na cidade de Joaquim Távora. Tá na Banda B. Banda B Curitiba, ZYJ 331, AM 550, Banda B Cambará, ZYJ 202, AM 650 e na internet, bandab.com.br. Yeah.